minha dor um novo plano. Longe disso tudo que não faço parte. Desculpa, velha, pra fingir que foi engano. Essa noite fui dormir ouvindo passos do telhado. Meu corpo não segura minha alma. Quando durmo, ela vaga procurando o silêncio. Eu penso que é viagem quando o sonho sai da fantasia e me torna um refém do vento. Me lembro, minha voz se cala e o suor me afoga. Se for verdade, eu não volto. Eu não volto. Quem é que faz essa magia dar certo? Acreditaram nesse monstro. Uma rua mais dois dias sem dormir, descansando a paz. Eu não vejo a morte separar o que a vida traz. Tudo vai partir. Traz a lua mais um caso pra fugir. Tenho medo, mas o que? Você se esconde atrás, não é seguro, não. Sim, eu tava querendo ser luz do mundo, mas disseram que eu sou escuro demais. Que de onde eu venho é seguro de menos. E quem cresce na guerra é incapaz de paz. E eu só queria ser um candelabro, de forma alguma ser o cão que late. Mas como essas rimas valem ouro, acabei me tornando o cão que late. Sempre que eu colo é meia creche do papai. Crianças, acabou o recreio. Filho de Ogum, cedi a batalha. E percebi que a coragem é o medo em frente ao espelho. O amigo disse que detesta crenças, não vê valor no antigo. E que o mundo é do novo. A vida é corda bamba, ser extremista e intransigente. Na prática também é ser religioso. Ei, ei. E a geração chama família, os colegas de tias. E xinga de filha da puta, os família de anos. Se a velha discordou de tu, ela não é mais sua tia. E cê quer falar de empatia, mano, tá brincando? Eu tenho que parar com isso de zoar os seus defeitos e se preocupar mais com os meus. Até porque o que vende não é esse cara amargo, e sim alguém que te passe mel. Eu já tentei fingir de cego, surdo e mudo, já que me chamam macaco, mas não deu. Pelo menos não tem como falar de rap no Brasil sem se lembrar que um dos cinco maiores sou eu. E diz aí qual diferença isso faz na prática. No máximo talvez alguém pratique assassinato, pra terminar uma discussão se provando mais forte, pra começar uma nova fase nas grades. Culpado, oremos, pois entre Ricardo Bochá, chuva, ninho de urubu, Brumadinho cheia de lama, eu só tiro a conclusão que o problema não é 2019, sim a arrogância humana. Uma rua mais dois dias sem dormir, descansando a paz. Eu não vejo a morte separar o que a vida traz. Tudo vai partir. Traz a lua mais um caso pra fugir. Tenho medo, mas o que? Você se esconde atrás, não é seguro, não. Tudo vai partir.